Podcast, Liga na Bola, Liga na Bola. Oferecimento, NetVirtua. O mundo é dos nets. NetVirtua 1 Mega por R$29,80 por mês no NetCombo. E ganhe bônus de R$100. Assine agora. Escavusca. E programa direto ao assunto. www.culturafmgv.com.br. De segunda a sexta, das 20 às 21 horas. Fala aí, galera! Podcast número do Fagner 24 no ar. Quanto tempo você demorou pra pensar nessa piada? Não tô falando com você por enquanto, tô falando com os telespectadores. Telespectadores? Isso. E pra essa edição especial aí pro Fagner, a gente tá com um participante novo, mas antes a gente vai apresentar aí o Pedro Luiz Cuenca, o viado de sempre. O Fagner Moraes e o nosso participante novo aí, seja bem-vindo, o Brant. Fala aí, galera. Eu só vou falar alguma coisa quando você me apresentar da maneira decente. Obrigado, hein. Então apresente-se antes, o Brant. Então, rapaziada, salve pra todo mundo aí. Sou o Brant aqui de Minas, torcedor do Atlético Mineiro. E vamos comentar um pouquinho das últimas notícias aí do futebol mundial. Bora, Zero! Bora pegar sua mãe. Então agora, apresente-se. Agora estou sendo educado. Apresente-se, Fagner Moraes. Bom, antes do destaque inicial... Não, eu não mandei você dar destaque inicial, mandei você se apresentar. Mas eu vou dar, com licença. Você vai dar, beleza. Antes do destaque, eu quero falar que esse podcast também está sendo dedicado à mãe do David Nick, a senhora Nick. Sim, sim, senhora Khan. Senhora Nickzinha. Senhora Khan. Tá. Nick Nifeitinha. O destaque vai pro jogo da seleção brasileira, né? O jogo não foi tão bem, ganhou da Escócia e tal, e Neymar, né, parece que já era, vai embora em julho. Uhum. Bueno é melhor que o Damião. E? Meu funk aí. O Mineirão, Bueno é melhor que o Damião. Você viu, né? Uhum. Só espero o Mineirão sair das obras. Pedro Luiz, é Pedro Luiz, quem? Ah, Pedro Luiz Cuenca. Opa. Presente. Uma boa noite aí pra vocês todos. Pro Fagner, pro Brant. Você não, que você sempre me enche o saco. E só queria dizer uma coisa. Rogério é o melhor goleiro do Brasil e o Luiz Fabiano é nosso, rapaziada. Uhul. Pronto, obrigado. Descontenta aí com o Ricardo Bueno enquanto a gente tem o Luiz Fabiano, vai. O Ricardo Bueno é melhor que o Luiz Fabiano, cara. Muito melhor. Não sei se na cama com você ele é assim tão bom. Não, peraí, o Brant... jogando futebol. O Brant consegue definir o Ricardo Bueno melhor. Fala aí, Brant. Ricardo Bueno é um deus da grande área, entendeu? Exato. Ele tem um faro de gol, assim, como poucos atacantes no futebol mundial. Ele sabe cabecear. Se tivesse um campeonato brasileiro só de cabeçada, ele já era deca campeão, entendeu? Pra mim, não tem pra ninguém. É o melhor do Brasil. Pensei que quem tinha faro bom lá no Atlético era o Jobson, mas tudo bem. Mas aqui, antes, a gente pode falar do Jobson também, mas enfim, antes aí de a gente começar, pedimos aí encarecidamente pra você aderir a nossa campanha aí, Louco Abreu no Democrata. Ainda essa, não deu certo, mano. O Brant ainda não deve saber, mas depois a gente fala aí. Enfim, vamos começar com... Eliminatórias da Eurocopa, Fagner quer fazer a vinheta aí, das eliminatórias da Euro. Pode usar a música da Champions. Não vou usar a música da Champions, porque a música da Champions é pra Champions, e a gente faz programas especiais pra Champions, então a gente só usa a música da Champions nos programas especiais pra Champions. Boa. Cara, essa é CPM, né? Fagner, vai fazer vinheta, não? Não. Obrigado. Mas então, já que você não vai fazer vinheta, comece aí falando dos jogos aí que você quer falar, que eu não quero nem saber dessas eliminatórias da Euro, vou deixar pra vocês falarem. Bom, tivemos um jogo espetacular hoje, que foi Holanda 5, Hungria 3, né? Saiu pelo menos 5 golaços nesse jogo, Né? Também destaque para a vitória da Espanha sobre a Lituânia, 3-1. A Espanha segue mais líder do que nunca, 15 pontos, 5 vitórias. E a Holanda, com a vitória de hoje, chegou a 21 partidas de invencibilidade com 20 vitórias. O único jogo que ela empatou foi a final da Copa contra a Espanha. Vem cá, eu não assisti nenhum desses jogos, eu te explico uma coisa. Tava vendo no GE aqui há pouco tempo que o Llorente, no jogo da Espanha, entrou com a camisa diferente do resto do time. Que parada foi essa? Eu não sei. Eu estava assistindo o jogo da Holanda e o amistoso da... O Fagner sabe dizer. Cara, sabe que eu também não vi, que eu fiquei assistindo o jogo da Holanda. Isso é porque o jogo era muito importante, né? Eu deixei uma TV no jogo da Alemanha e Austrália e deixei a outra no jogo da Holanda. Aí eu... Porque o Fagner é um menino muito concentrado, ele tem tipo 5 TVs no quarto, ele é tipo um suíte de televisão. Ele tem umas 5 TVs no quarto dele, mais um computador. Só que o computador ele usa pra pornografia, então ele não sabe. Mas sim, não... Oi, valeu pelo Pedro. Silêncio. Não foi uma piada assim, Pedro, eu não te conto mais as coisas que eu faço no meu computador, tá? Que isso. Que absurdo. Mas posso falar uma coisa bem sobre essas eliminatórias de Euro? Eu acho eliminatórias de Euro a coisa mais babaca. A Eurocopa devia ser, tipo, os 12 melhores no ranking da FIFA e 4 convidados. E tirando... Não, 4 convidados não. Tipo, alguns convidados, 2, vai. E os países sede. Só. Ah, eu também acho uma porcaria. Que é muito chato eliminatórias da Euro, é chato. Chato, velho. Pô, eliminatórias da Copa da Europa já é chato pra caramba, imagina da Euro. Todo mundo sabe que aqueles times, a Cazaquistão, Azerbaijão, que saem lá do Oriente, a Fundel, sei lá, dos que lá, pra disputar a Eurocopa, todo mundo sabe que eles não vão passar nem da primeira eliminatória. Depende, na última Eurocopa a Inglaterra foi eliminada pela Croácia. Ah, mas a Croácia é diferente, eu tô falando de Azerbaijão, Armênia, Cazaquistão, igual País de Gales. O País de Gales às vezes pode até surpreender, né, por causa do Bale. Mas enfim, esses times aí que eu tô falando, entendeu? Ah, mas às vezes acontece, às vezes dá uma zica aí, um time acaba, um grande acaba caindo, fica vacilando muito e tal. Difícil acontecer. Mas geralmente, às vezes, acontece de um time de uma seleção mais forte ficar de fora. Ah, mas é difícil. Pedro Luiz Cuenca. Fala aí das eliminatórias. Eu sei que disse que tinha muita coisa pra falar. Pô, acho que é uma coisa chata pra cacete, só isso. Aliás, Pedro deve ter comemorado muito hoje o gol do Van Persie, não? Porque ele só faz gol na Holanda. Não. O importante é que ele volta a jogar e faça os 3 pontos vestindo a camisa do Arsenal. Isso que é fundamental. Só isso. Mas ele não faz isso não, né? Ele faz sim. Ah, faz. Até anotou um no Tottenham. Anotou um no Tottenham, até que o Cabu fez o terceiro e a gente ganhou, né? Puta merda, vamos ficar discutindo isso de novo, né? O jogo foi em outubro, os caras ainda estão falando disso até hoje. Uma pessoa faz gol que não presta, pô. O cara fez o gol contra o Birmingham, é um gol de empate. Estourou lá a porcaria do joelho que é bichado dele. E foi lá, o Arsenal perdeu no final. Então é assim, obrigado. Beleza, dá risada aí sozinho. Não, mas não é pra dar risada, é engraçado. Dá risada aí sozinho. É, eu sei. Dá risada aí sozinho. Tô certo. Enfim. Tá. Passa esse assunto que é chato pra caramba, vai. Mas aqui, eu sou apresentador, então quem define aí se passa ou não os assuntos sou eu. Obrigado. Então já que ninguém viu aí, eu também não vi, o Brant não viu, o Fagner já falou, e o Pedro disse que é um saco. As eliminatórias da Euro fazem parte do passado neste podcast 24. E vamos falar agora de Seleção Brasileira. Toca aí a nova música do gol da Seleção Brasileira, Fagner. Não. Que felicidade! Olha lá, canta melhor que o Fagner. Canta mesmo, cara. Vou te chamar pra vinheteiro. Quem vai chamar ele pra. Entendi outra coisa. Eu também. Nossa, são. Pelo amor de Deus, hein? Vai, continua cantando aí, Bruno. Dá tempo aí da vinheta. Ah, eu já acabei já. Velho. Olha isso, cara. Valeu, viu? Obrigado. Seleção Brasileira. Ah, mas antes eu tenho que cantar meu funk. Não, você canta no final. Eu deixo. Não, mas você não tem que deixar, não. Só não vou cantar porque eu não estou afim. O Pedro vai te me responder pra mandar aqui no podcast. Que? O Pedro Gatinho me deu poderes pra mandar no podcast porque ele é um dos donos do Mídia da Bola. Então pronto. Não foi uma piada não, né? Porque... Não foi mesmo. Ah, tá. Bem que eu percebi, porque não foi engraçado não. Seleção Brasileira. Primeiro eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostaram da escalação inicial do Mano Menezes, Fagner? Sim. Sem justificativa? Ah, porque, bom, entre os convocados que ele tinha, ele entendia que o Jonas não é centroavante. O Jonas é mais um segundo atacante. Então, ele entendia que o Jonas meio que brigava com o Neymar pela posição. Então, ele não ia escalar Neymar e Jonas. Sem Pato e sem o Nilmar, o centroavante que ele tinha era o Leandro Damião. Então, até que foi boa a escalação. Eu só não gostei do Jadson ali, porque o Jadson ele embolava muito às vezes com o Elano no meio campo e tal. Ele tava se guardando pra jogar contra o Barcelona. Ah, com a cara que o pessoal fez quando viu que vai enfrentar o Barcelona, tô vendo. E mais aí do meio pra trás, dos volantes pra trás, a escalação é habitual da seleção, é normal. Ninguém comprometeu, todo mundo jogou bem. Acho que só o Marcelo ganha aquela posição ali do André Santos. O Marcelo tá muito... É, só um jogo que não tá machucado. O Bueno ganha a posição de centroavante também. Continua, Wagner. Não, já acabei, já. É, já acabou. Você acha que o Marcelo consegue a vaga na lateral esquerda? Ah, se ele não se lesionar, sem dúvida ele é o lateral titular. Sim. Pedro outro Luiz. Que entrou... Só pra completar, outro que entrou muito bem foi o Lucas. Exatamente. Como tem o Lucas na seleção, o Max é Lucas. Max é Lucas isso, jogou muito bem. Isso que eu ia falar. Marcelo. O Lucas em quantos minutos? Foi em 30 minutos, 20, em 20 minutos. Fez mais que o Jadson na vida dele inteira. Então... É, exatamente. Ainda deu um passe pro Jonas perder um. Nossa, velho, aquele ali. Nossa, foi lamentável, foi lastimável aquele gol que o Jonas perdeu. Eu não sei o que vocês acham, mas vê se vocês acompanham meu raciocínio aqui. O Mano, ele é acostumado a jogar bastante num esquema bem mais ofensivo, com quase três homens de frente, um em cada ponta, com um centroavante. E o Mano, em muito pouco tempo, ele vai ter disponível o Ganso e o Kaká pra escalar na seleção. O que que ele vai arrumar com esses dois, velho? Será que os dois jogam juntos nesse time? Eu acho que não. Espero que ele não chame o Kaká, aliás. Porque o Kaká em forma é craque, velho. Pra mim, ele é incontestável, entendeu? Eu acho que hoje o Kaká já passou da seleção. Acho que ele já teve o tempo dele. Essa última Copa desgastou o Kaká na seleção. Não, que isso. O negócio é que o cara tava lesionado, velho. Mas eu... Por que foi, então, se ele tava lesionado? Não, exatamente. Pra fazer a Copa do Mundo patética que ele fez? Copa do Mundo ridícula? Ah, mas ridículo depois foi todo lesionado. Merda. Ridículo foi todo o time do Brasil, foi o técnico. Não, o time do Brasil todo não foi ridículo. Foi sim. Não, teve gente a se destacar no time do Brasil. Quem? Maicon. Que isso, velho? Maicon não jogou bem. Juan, Júlio César, Elano. É Júlio César, o goleiro que entregou os dois gols na final pra Holanda. Não, tá, mas você não vai fazer a avaliação de jogador por causa de um jogo só. Você tem que fazer a avaliação. Ué, mas foi o jogo que tirou o Brasil, velho. É, não interessa, velho. Você não vai. Mas aí contra a Coreia do Norte ele também fechou. Coreia do Norte, velho. Coreia do Norte, o Brasil era obrigado a meter 5 naqueles asnos lá correndo no meio de campo. Daí a Espanha também era obrigada a meter 5 na Suíça e perdeu, amigo. Ué, mas eu não posso fazer nada, velho. A Espanha foi campeã. Ah, então, se você não pode fazer nada com a Espanha, você não pode fazer nada com o Brasil. Mas a Espanha foi campeã, e aí? Quem vai contestar? Ah, daí eles tiveram e aí, sorte. Que o Brasil perdeu pro vice-campeão do mundo. E aí, você vai contestar a derrota dessa? Eu vou. Não, não tô contestando a derrota. Eu tô contestando o time não jogou. Pra mim, o time do Brasil não jogou nada na Copa do Mundo. É mais fácil contestar a convocação do que contestar a exibição. Exatamente, velho. Exatamente. Você não tava conseguindo assim explicar, mas aí você... Você nunca consegue explicar. Bom, enfim, vamos voltar. Não, deixa eu terminar. Já foi, né? Deixa eu terminar. Eu acho que ali faltou um Ganso. Na época, ali faltou o Ganso, faltou o Adriano. Na época, eu tô falando na época, eu não tô falando do Adriano de agora. Mas eu acho que faltou o Ronaldinho Gaúcho também, cara. Não, acho que ali faltou o Ganso e Adriano. Ronaldinho Gaúcho já não acho, não. Faltou o Ricardo Bueno. Não, naquela época já era artilheiro do Oeste, né? Então. Faltou o Richarlison. Não, Charlson não. Charlson. Ai! Falaram que eu ouvi dizer que o Richarlison tá maior sucesso aí em BH. Tá. Vamos frequentando a casa da sua tia ali. Exatamente. É, né? Tá bom. É, então. Ninguém vai ser contrário a mim de novo contra. Ah, posso falar sobre a seleção rapidinho? Claro. Só queria dizer, eu não gostei, por exemplo, da convocação do Leandro Damião. Eu também não gostei. Mas isso a gente já discutiu no podcast passado, enfim. Mas como eu não tava no podcast passado, eu vou ser contrário a sua opinião. Mas eu sou totalmente contrário, porque eu achei o seguinte. O Leandro Damião, ele é o centroavante, jogador de área e tal. E, tipo, de 90% das jogadas de perigo da seleção, ele tava envolvido nela, entendeu? Principalmente na bola aérea. Eu achei que ele estreou bem. Não, cara. Eu também achei que ele estreou bem. Aliás. Só que eu fui sim, contra sim, a convocação dele. Sim, eu acho que ele foi dele. Bem, mas eu ainda acho que ele não tá pronto pra seleção. Eu acho que ele ainda tem... Ele ainda tem que melhorar pra chegar lá. Não, mas lógico que não tem, não tem um outro atacante tão bom. Não tinha um atacante melhor pra chamar aqui no Brasil, tanto que foi o Damião. Pois é. Mas, e aí ele acabou sendo titular por azar do Pato e do Neymar que se machucaram. Mas eu acho que ele ainda tem muito pra crescer pra chegar na seleção e principalmente como titular. Você há de concordar que pra quem foi chamado de última hora e é aparentemente verde, entre aspas, pra seleção, ele atuou bem pra caramba. Não, eu acho que ele atuou bem demais. Eu acho que bem pra caramba ele não foi. Ele até teve uma atuação razoável. Não, ele teve personalidade, cara. Ele participou bem do jogo. Não, ele fez o básico, velho. É. É, então, o razoável é o que eu digo. Ele é centroavante, ele tá lá pra isso. Você não vai cobrar dele pra ele voltar, pra ele buscar jogo, pra ele armar a jogada, pra ele ajudar a marcação. Não, ele tava lá, ele deu duas boas cabeçadas, mas sumiu no segundo tempo. Ah, resumindo, ele não jogou mais porque o Neymar não deixou ele jogar mais. Não, ele não jogou mais porque eu acho que ele não conseguiu, jogou mais do que aquilo que ele jogou. Se fosse o Ricardo Bueno, fazia cinco, né, Mas o Ricardo Bueno não foi porque a gente precisava dele aí pros treinamentos aí, pro jogo contra o Beraba e também pros treinamentos pro jogo contra o Prudente. Verdade, bem lembrado. Esse é o titular absoluto aí do Seleção. Ele é a peça-chave do time do Dorival. Exatamente. E sem contar que é o capitão da Seleção. Ah, lógico. Um quarteto ali com Ganso, Kaká e... Ganso, Kaká, Ricardo Bueno e Lucas ali vai ficar... Ricardo Bueno e quadrado parte. Mágico só, Renan Oliveira, Magnata, Neto Berola e Ricardo Bueno. Com certeza. Já acabou a sessão bobagem, né? Já acabou a sessão cheira-rola do Ricardo Bueno. rapidinho, temos perguntas? Opa, que perguntas. Isso? Tempo pergunta. Murilo Morê, ex-participante do podcast, pergunta. Traíra! Dos jogadores que estão atuando no futebol europeu, quem tem chance hoje em dia de atuar em algum time brasileiro? O Messi, voltar ao Brasil. Cristiano Ronaldo. Todo jogador mundo. Brasileiro, Anta. Aqui, repete a pergunta, que eu não ouvi, não. Quem mais pode voltar a jogar no Brasil, assim, que já atuou aqui, foi embora e pode voltar? Ô, velho, o Diego é Santos. A quando terminar o Campeonato Alemão, se o Wolfsburg não conseguir permanecer na Série A... O Ricardo Oliveira também tem. Só rapidinho, opção. Só uma informação do Diego. Diego, se eu não me engano, Diego e o Naldo, eles têm o seguinte contrato. Se o clube for rebaixado, eles estão liberados para negociar com qualquer clube. Que massa! E o Diego tem proposta do Corinthians. Exatamente. Dizem que tem proposta do Atlético também. Eu não acredito. O Atlético já fez proposta pelo campeonato inglês inteirinho. Todos os jogadores têm proposta. É, dá pra fazer um time com os especulados aqui no Atlético. Mas tem que ver que o Atlético é o Barcelona do Brasil, né? Dá pra fazer um time com os especulados e quatro com os já contratados. Exatamente. Sabe, um elenco pra daqui até a Copa do Mundo. Velho. Um jogador que eu acho que pode voltar, eu acho que volta ainda esse ano, Lugano. Sim. E o Juan, Lugano, zagueiro da Roma. Lugano tem proposta de São Paulo. Ele já revelou que ele gostaria de encerrar a carreira no São Paulo. Ele tem proposta de São Paulo. Está aí revelada a fonte aí do mídia da bola, especulações. Ele aceitou a proposta de São Paulo, resta apenas o clube lá da Turquia aprovar a negociação. Mas ele, Lugano, já aceitou a proposta do São Paulo para voltar no meio do ano. Peraí que eu vou postar no Twitter aqui. Posso soltar uma bomba aqui também? Solta aí, vai. Não é a nave mãe do Zeca, não. Não, não é a nave mãe do Zeca, não. O Tyson já tá contratado e é o atacante que o Atlético tá trazendo, além do Guilherme. Bom, esse é bom jogador também. Ele já... Ele soltou no dia do aniversário do Atlético lá um parabéns. Deu, como diz o Globoesporte.com, ele deu um flerte com o Atlético pelo Twitter aqui. Aí disse que logo depois o empresário mandou ele apagar tudo. Isso foi o que uma... O que eu tô falando foi que uma pessoa conhecida minha conversou com o próprio jogador e falou com ela. E que o Calil queria preparar uma surpresa, entre aspas, pra torcida. Mas eu tô falando com certeza que o Tyson é o atacante que já tá contratado. É, porque ele... Ele postou aquela parada lá no aniversário do Atlético e tal. Aí ele, todo dia ele ficava tentando desmentir. Ah, não tem nada com o Atlético. Ah, que não tem nada com o Atlético. E chega aí informação via o Brant que o Tyson já está contratado. Vamos esperar. Eu a garanto. Vai ser anunciado a qualquer momento. Vamos. Ô, David. Diga. Sobre essa de voltar, eu acho que o... Eu acho que o Cleiton Xavier também tem possibilidade de voltar, porque ele tá abandonado lá na Ucrânia. É um baita jogador, tá abandonado lá. Daqui a pouco ele tá pedindo pra voltar aqui pro Brasil. E tem o Wagner Love, né, que foi... Que hoje falaram que o Wagner Love pode voltar pro Flamengo, que ele já tinha assinado com o Flamengo. Depois a assessoria dele desmentiu e tal. Mas... Eu não duvido que em alguns... 2 anos, talvez ele volte mais uma vez pro Brasil. Ah, sim, mas é que dessa vez o presidente do CSKA falou que não empresta ele mais e quem quiser levar, só se pagar a multa. Sim. Então eu acho que voltar assim, igual ele voltou no ano passado, eu acho que é difícil. Não, eu acho que ele, daqui a alguns anos, não agora, mas daqui a alguns anos ele... só quando ele encerrar o contrato, alguma coisa assim. Sim, sim. Ou quando ele sente saudade do Brasil. É... Se ele não falar que tá infeliz lá na Rússia, né? Ele fala que ele tá com depressão, vai encerrar a carreira, ele precisa de um clube. Aí depois ele aparece com um clube aqui no Brasil, já pensou? Clichê. Então, mais nomes? Marcelo Moreno. Ó, oh, é boa, cara. Bom nome. É verdade. Bom nome. Marcelo Moreno tem proposta do Cruzeiro, tem proposta do Atlético, do Flamengo, do Corinthians, tem muito time querendo ele, muito mesmo. Proposta do Palmeiras. Também. Todo time teve, todo jogador tem proposta do Palmeiras. Não, o Palmeiras tá desesperado com um atacante, né, velho? Não, o Palmeiras tá tão desesperado que queria o Ricardo Bueno em troca do Lincoln e do Maurício Ramos. Pois é. Essa foi foda. Essa foi show. O que você ia falar, Fagner? Não, nada. cara. Enfim. O cara não quer. Enfim. Terminou aí o assunto seleção brasileira. Vamos para os estaduais. Nossa, todos lamentam ter que falar dos estaduais. Não, até que essa não, semana não, peraí. Não. Nessa rodada que... valeu, é verdade. Vamos admitir que esse final de semana... Foi épico nos estaduais. Alguém tem uma sugestão aí de música pro Rogério Ceni? Alguma coisa aí? O hino do São Paulo? É, música algo tipo We are the champions. Oh, deixa eu terminar. We are the champions pro Rogério Ceni e tal. Ninguém sabe, não? A MCA combina com o São Paulo. É o melhor goleiro do... Qual música ele pediu no Fantástico? Não sei. Uma do AC/DC. É, uma do Village People. Village People era pro Richardson aí de vocês, amigo. Olha, briga aí de torcidas no podcast. Acho que ele pediu Hell's Bells no Fantástico, não foi? Não, deixa eu ver aqui, calma aí. Na AC/DC? É, mas não foi Hells, acho que não foi Hell's Bells, não. Foi Hell's Bells, não. Então, a gente pode tocar a música aí que o Rogério Ceni pediu no Fantástico no final do podcast. O que vocês acham? Tá bom. Boa. Uma boa, né? Uma boa homenagem. Ô Pedro, já que você assim, é um sub-presidente aí do São Paulo, Você pode falar com o Rogério, né, pra escutar a nossa podcast. O cara tá andando de Fusca dentro de casa aí. O cara tá passando com a bis dele. Bom. Então, você tá procurando aí, Fagner? Já achei aqui já. É qual? Qual que é? You Shock Me All Night Long. Hey, you! Shock me all night long! Aí, continua, Pedro. Continue, Pedro. What you see hey, for YMCA. Então vamos tocar a música do Rogério Ceni no final do podcast. Enfim, rodada 16 do Campeonato Paulista. Rodada aí que teve como grande destaque, claro. Creio que. Os dois gols do Thiago Heleno. Creio que. É. Como é que é o nome? O clássico, cara. Não. Sei lá, esqueci isso. Creio que todo mundo aí colocará como destaque o jogo São Paulo e Corinthians. Principalmente aí o gol do Rogério Ceni, gol 100. E eu pensei que ia entrar lá os fotógrafos, igualzinho no gol 1000 do Romário. Mas ninguém entrou, pô. Cara, o cara comemorou. Não pode entrar no campo aqui em São Paulo. Né? Mas e o gol 1000 do Romário? Foi? Por que eles entraram, então? Ah, várzea. Porque o gol do Romário foi feito no Rio, não em São Paulo. Mas olha a polêmica aí, hein? Nossa, é o Rivaldo, então, agora. Vamos dar essas polêmicas regionais. Porque destaque também para o Oeste 4, Noroeste 0, né, mano? O time do mito Ricardo Bueno, que goleou, faz uma campanha fantástica no Campeonato Paulista. Exatamente, cara. Ei, já que é para falar de destaque, eu vou falar do Thiago Heleno, que fez dois gols no mesmo jogo. Mas antes tem o Linense aí, que bateu o Botafogo de Beirão Preto, fora de casa. 4-0. Pra vocês verem como o Thiago Heleno é um cara azarado. O cara marca dois gols no mesmo jogo, daí todo mundo, o Rogério Ceni faz um gol, todo mundo esquece dos dois do Thiago Heleno. O gol do Thiago Heleno não teve nem 24 horas de nação, a fama dele. Começou o jogo da Arena Barueri e todo mundo já tinha esquecido. E prepare aí, torcedores do Palmeiras, que pra onde o Adilson Batista for, deve pedir a contratação aí do Thiago Heleno. Zagueiraço. Ele é craque. Vamos aos resultados antes, viu? Peraí. Antes a gente vai falar do Rogério. Não, a gente fala depois, no Rogério depois dos resultados. 16ª rodada teve Oeste 4, Noroeste 0, Palmeiras 3, Mito. Bragantino 0, Mojimirim 1, Portuguesa 3, Grêmio Prudente 1, Mirassol 1, Santo André 1, São Caetano 0, São Paulo 2, Corinthians 1, Ituano 2, Santos 3, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Linense 4, Ponte Preta 0, Paulista 0 e Americana 3, São Bernardo 1. O jogo da rodada. É, agora eu fico pensando igual a Ponte Preta. A Ponte Preta foi lá, sapecou 1-0 no Corinthians, no Pacaembu. Aí foi lá, já perdeu na rodada passada e agora empata com o Paulista dentro de casa. Mas o Paulista tá bem, poxa. Ponte Preta não é parâmetro muita coisa também, não. Pois é, da outra vez perdeu pro Ituano. Dentro de casa. É que a Ponte Preta se livrou do Everton Santos, né? Que era o grande jogador daquele time. E o Renatinho? Se livrou não. O PSG pegou ele de volta. E o Renatinho? Renatinho é um bosta. Polêmica, hein? Polêmica. Se quer o quê? Se o cara fosse bom, ele não tava jogando na Ponte Preta, porra. Que isso? Ponte Preta é time de tradição. Raça, amor e paixão. Meu, um time que tem as cores preto e branco não tem moral. Um time que tem a sua mãe como musa também não tem moral. Poxa, eu não sabia que o Atlético Mineiro tinha a mãe do Pedro como musa. Não, mas quem tem a mãe do Pedro como musa é o São Paulo. Senhorita Cuenca. Ué, senhorita Cuenca. Vamos mudar de assunto, classificação. Mas o símbolo do São Paulo não é o senhor Universo, não é o Mr. Universo do ano passado? Não, mas é a mãe do Pedro Luiz Cuenca disfarçado de Mr. Universo. Beleza. Não fale mal da senhora Cuenca, porque a senhora Cuenca é uma pessoa muito legal. Eu gosto. Senhora Rose Romanelli Cuenca. É Rose Romanelli Cuenca mesmo o nome? Interessa. Sério mesmo, é? Não. É sim, Rose Romanelli Cuenca. Não. É sim. Não. Para de ficar divulgando o nome das pessoas aqui. É. Fica falando o nome da sua mãe por aqui, fala o telefone da sua casa. Você não sabe? Você não sabe aí. Vai buscar o nome da mãe do cara no SPC, né? Eu vou procurar o nome da sua mãe na lista do Enem. Daí vai aparecer. Eu vou colocar seu telefone. Daí vão ficar ligando pra sua mãe pra pedir trabalho pra ela. Tá bom, cara, tá bom, tá bom. Aqueles trabalhos que só ela cara, faz. Tá chega, tá bom. Agora você não quer, né? Eu tô com sono, viu? Tô... Vamos continuar. Classificação do Campeonato Paulista. Palmeiras é o primeiro com 35 pontos. Olha o nível do Campeonato Paulista. Palmeiras é o líder. É. Mais por culpa dos outros do que por mérito do Palmeiras. Exatamente. São Paulo. Apesar São do time Paulo, só ter uma derrota. São Paulo é o segundo colocado com 34 pontos. Corinthians é o terceiro com 34 também. O Santos também tem 34, é o quarto. O Mirassol é o quinto com 27. Então aí tá vendo a distância aí dos quatro grandes pros outros. Né? A Ponte Preta é a sexta colocada com 26 pontos. O Paulista é o sétimo com 20. E o Oeste? E o Oeste? O oitavo colocado, 24 pontos. É o Oeste. E na zona de rebaixamento a gente tem Ituano com 15 pontos, Santo André com 15, Noroeste com 14 e Grêmio Prudente com 11. Vale frisar que o Oeste faz essa campanha de estar em oitavo até agora porque sofre muito com a ausência do Ricardo Bueno, né, velho? É. Contou também que o Ricardo Bueno deu muita motivação, né, pra equipe. Oh, lógico. É. Sim, a falta dele animou o jogador. Todo mundo joga mais feliz agora sem ter que. Agora os caras pensam, ah, a gente tem a possibilidade de fazer gol. Não tem o Ricardo Bueno. Foi artilheiro do Campeonato Paulista ano passado. Foi o pior Campeonato Paulista que eu já vi na minha vida, aquele do ano passado. Que o Santos caiu? Foi um dos piores que eu vi. Concordo. Um dos mais chatos. Concordo. É assim, vocês querem falar mais alguma coisa aí do Campeonato Paulista, esse lixo? Sim, sim. Ah, é, quero. Tem o Ceni, né? Vamos falar mais do Ceni. Tem o Ceni, tem o Luiz Fabiano. Não, vamos tem falar nada do Luiz Fabiano, não. O Luiz Fabiano foi apresentado. Como e... não? Foi a festa mais como bonita não, da história do futebol brasileiro. 40 mil torcedores foi gritando um lixo, o nome dele, foi gritando lixo. Lá. Foi um lixo. Foi um lixo porque quando chegou lá o porra do Popson e da bicha do Richardson, vocês fizeram uma puta festa. Fizeram uma festa, tinha 24 mil. Richardson é ido no São Paulo, respeita. Carro. Respeite seus ídolos. Ele é ídolo do São Paulo. Verdade. É, espera aí que ele tá só começando a carreira no Atlético. Não, e ele tomara que ele vá embora no meio do ano aí, porque o cara é muito ruim. O Job só acabou com a carreira no Atlético rapidinho, né? É. Ele cheirou a carreira dele rapidinho. O Richard dá 5 cruzamentos, erra 10. Legal. Então, fala aí. Não é minha fala que porra do Calil contratou, você que está assim, excitado por causa do... Rogério Ceni, dessa semana aí maravilhosa no São Paulo. Então, eu queria dizer antes que Rogério Ceni é um grande atleta, um dos maiores ídolos da história desse país. Significa, hein? Que? Significa, hein? Beleza. E é um dos maiores atletas da história do Brasil, um dos maiores goleiros da história desse país e segundo maior jogador da história do São Paulo, o cara... Fantástico. Segundo? Raí é muito mais... Será? Ah, não acho não, hein, cara. Ah, eu não acho, cara. Porra, eu acho o Raí. Você está dizendo que o Rogério Ceni não é um ídolo do São Paulo? Foi isso que eu entendi? Não, peraí. Eu tô falando que ele é um ídolo. Eu tô falando que ele não é o maior da história. Eu acho o Raí muito maior. Porque o Raí pegou o time... É, numa fase complicada, ele chegou no time numa fase complicada, ele que foi o grande comandante dos títulos, dois títulos da Libertadores, foi ele que praticamente deu o título mundial, o primeiro de São Paulo, ele foi assim, o cara que colocou o São Paulo no mundo, então eu acho que o Raí ainda é maior que o Rogério, pode ser que mude nos próximos anos, que eu, sei lá, o Rogério faça coisas... Vai chegar aos 1.000 jogos, por exemplo, e aí consiga mais feitos. Eu acho que, mas no momento eu acho que vai mais melhor jogador da história. O mais melhor. Maior. O mais melhor. Não, mas que beleza, hein? Você tá sabendo? Legal. Não, ele falou mais e fez uma pausa, assim. Ele queria falar melhor, mas acabou saindo mais. Obrigado. Não entendi nada, senhor bicho. Defensor, paga aquela sua boca, daí, apresentador de posse. Daí o senhor, assim. O senhor depois combinaram de se encontrarem. Né? É. Suspeitei desde um princípio. É. Você não vai falar mais nada, não? Eu tô esperando você falar. Eu vou. Ainda tenho o Luiz Fabiano. Vai voltar. Não sei ainda como é que ele vai voltar jogar. Ah, vai voltar com as pernas, né? Porque jogar com a mão fica difícil. E espero que ele consiga jogar bem, né? Mas. Não, você espera que ele vai jogar mal e vai afundar esse time lixo do São Paulo. Time lixo, pode crer, time lixo. Time lixo é o que tá brigando. Time bom é o que tava brigando pra não cair ano passado, né? É o que tá atrás do América de Teófilo Otoni, Quem né? tá atrás do América de Então. Teófilo Otoni? Você tá tão desinformado com o América de Teófilo Não Otoni do tá. Todo-Poderoso Obina? Você tá em quarto lugar. Ah, não. Ah, Tá na vice-liderança? tá em Tá em segundo. segundo? Tá em segundo. O América Beleza. Mineiro tá em quarto. É, Tá ah, tá. sabendo legal, diria o Eu só bicho confundi apresentador. aí o Tocantins com MG. Ufa, cacete. E também tem o Adriano que tá chegando no Corinthians, e desse aí eu não posso falar nada, que esse aí não tem mais futuro, não tem mais jeito, Que não. isso? Vamos dar uma polêmica aí. Jeito, não. O cara não quer nada com a vida, o cara é um puto descompromissado, por mais que ele jogue bem, por mais que seja um craque, o cara não quer nada com a vida. O que que ele quer? Ele vai ficar pulando de time pra lá e pra cá, forçando saída, querendo voltar pro Flamengo toda hora? Pô, o cara é um descompromissado da Que porra. isso, cara? Não, calma aí, velho. Se controle aí, cara. Esse é um programa pra família brasileira, então É. controle seu palavreado, rapaz. Ah, família brasileira já tá acostumada. Hoje o Luiz Fabiano pegou ao vivo o microfone lá no Morumbi, o Sport TV inteiro, o Sport TV passou lá e falando puta que pariu. Tamo junto, família brasileira tá acostumada. Família brasileira assiste Ratinho, não vai ficar chocada com isso? Ratinho! Obrigado. Esse ratinho gritando ali no fundo é o melhor, cara. Enfim. Ô, volto aqui. Ah, tá. Pronto, terminei. Terminou? Fagner, quer falar alguma coisa? Creio que não, né? Sim. Fala então. É, bom, primeiro, parabéns, né, pro Rogério Ceni, Parabéns. porque chegar aos 100 gols assim não deve ter sido muito fácil, né? É mais do que muito atacante aqui do Brasil. Exatamente. Ah, chega, David. Né, Chega, David. e pensar que ele só teve uma chance o jogo todo e converteu. E era pro Carlinhos Paraíba comprar aquela falta. Nossa, pois Rogério é, né? disse que o Carlinhos bateria aquela falta. Sente o nível. Pois é. Isso é muito E terrível. agora é esperar o Rogério Ceni completar os 1.000 jogos e entrar de vez na história de São Paulo, né? Eu acho que o Rogério Ceni já é o maior jogador da história de São Paulo, sem dúvida. Eu não. Eu acho que ele, pelo que ele fez, pelo tempo de clube, por tudo que ele já fez já na carreira no São Paulo, eu acho que ele já conseguiu superar o Raí. Também acho, concordo com o Fagner. Enfim. Agora sim, né? Agora acabou. Não, Que mente, bom. aguentava mais falar dessa bosta desse Campeonato Paulista. Legal. Agora vamos para o Campeonato Carioca. Quem faz a vinheta do Campeonato Carioca? Só rolar um. O Rio de Janeiro foi Funk. invadido. Só rolar um funk. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, moçada. Aquele abraço. Bom, agora já pode parar de cantar que já abriu aqui a tabela do Campeonato Carioca. Aquele Cala a boca. abraço. Aquele Então, abraço. vamos falar Aquele abraço. dessa quinta rodada do Campeonato Carioca. Aquele Desgastante abraço. Campeonato Carioca. Oi? Chato pra cacete esse campeonato carioca. Igualzinho o Campeonato Campeonato Paulista, o chato. Campeonato Mineiro, o Campeonato Acreano, o Campeonato Amazonense, o Campeonato Paraense. Campeonato Acreano teve um jogo legal que foi o Alto Acre contra o Rio Branco. Nossa, E o Rio jogaço. Branco venceu por 2 a 0 Jogaço. depois do Alto Jogo Acre que eu perder um postei no pênalti. Twitter, tá? Você pode me dar os direitos autorais? Não, porque eu vi no Sport TV, tá? Ah, o Campeonato Acreano passa no Sport TV? Não, tá matéria especial. Igual sua mãe pelada. Isso foi incrível, cara. Eu dei RT lá no, na parada lá do. Falando que o jogo do Campeonato Acreano tinha se encerrado. Aí um Twitter, União do Acre, começou a me seguir. É porque eu coloquei assim no tweet. É, ó, Campeonato Acreano pegando fogo. Aí um Twitter lá, União do Acre, começou a me seguir, cara. Eu falei. Ah, não seja por isso, eu tiro o sarro do Atlético quase sempre, tem vários perfis de torcida do Atlético me seguindo. Sério? Sério? Legal, não tô falando de time, eu tô falando de estado. Que seja. Você é burro, cara. Então, é uma... Inteligente é você, né? Se você fosse inteligente, você não tava aí apresentando, você tava comentando. Você quer apresentar? Não. Tô pronto. Vamos parar de perder tempo e vamos para o campeonato. Campeonato que mesmo? Vamos. Campeonato. Ah, é Carioca. Carioca. É, exatamente. Completamos aí a quinta rodada do Campeonato Carioca com Olaria 2, Nova Iguaçu 0, Boa Vista 0, ó, Boa Vista tirando pontos de todos os times grandes, hein? Boa Vista 0, Botafogo também 0. Botafogo é grande? Mandou uma polêmica de Sim. novo. Tô gostando, cara. Sim. Se consideram o Palmeiras grande, devem considerar o Que Botafogo também. isso? Que isso? Simples assim. Muitas Eu tô polêmicas. polêmico demais hoje, velho. Muitas polêmicas. Sempre os participantes que vêm aqui para esse podcast, eles parece que eles. Aqui esse podcast parece que respira o ar da polêmica. Uma coisa assim incrível. Lógico, Bela né? Qual que é a analogia. graça de um podcast sem polêmica? Certeza que o Fagner tá vendo aquela propaganda do BBB que passa antes assim, de começar. O Certeza. Vinícius Valverde. Exatamente. Aquele vesgo Olho do de caramba. vidro. Aquele olho de. É olho É. de vidro, O cara amigo. coloca um olho no peixe e outro no gato. Exatamente assim. Ele nem Absurdo, respondeu, é Deus. porque ele tá mesmo. Enfim. É que ele tá vendo a Maria. América do Rio 1. Não, Campeonato Carioca, mas é América de Tocantins. América 1, Duque de Caxias 2. Rezende 5. Olha o Rezende. No estádio do Trabalhador. Rezende trabalhou muito e venceu o Macaé por 5-2. Puta que pariu. Acabou frente 0, Americano 1. Bangu, glorioso Bangu, 2-1 no Volta Redonda. Maior que o Botafogo. Que isso? Flamengo 3, Madureira também 3. E Fluminense 0, jogo mais lixo do ano até agora. Fluminense 0, Azul. Vasco 0. Normal, Fluminense, né? É da ressaca de Murici. Já que você falou, começou a falar aí, ô Pedro, comente o seu destaque dessa rodada do Campeonato Italiano e resuma aí. Que campeonato italiano, Anta? Italiano. Tá manjando É legal. igualzinho eu fiz na rodada, na vez, no programa passado. Falei Campeonato Inglês, né? Campeonato Carioca. Ué. Ainda gosta de mostrar que é idiota. Obrigado. O destaque é negativo, né? Pelo amor de Deus, esse Fluminense e Vasco foi, como você falou, pior jogo do ano. Foi horrível. Inadmissível que aqueles 22 jogadores digam que são profissionais, porque foi ridículo. Ridículo. Teve acho que 30 minutos até um chute no gol. Foi meio patético aquilo ali. E Flamengo, bom, Flamengo tá classificado, já tá esperando, só esperando o cara na final. Mas também empatar em 3x3 com o Madureira, hein? Não, mas quase Pelo amor perdeu, de Deus. ué. Mas isso aqui não dá pra admitir. 3x3 com o Madureira, amigo. Por mais que estivesse perdendo, não sei o que, é o Madureira e é o Flamengo. Não, não pode um negócio desse. E Do o Luxemburgo, você não Botafogo. pode esperar muita coisa além disso, não, velho. Ah, o Luxemburgo é bom, ele só teve azar no Atlético. Ele não é É bom, o que ele eu já acho. foi bom. Ele já foi bom. Ele é. Luxemburgo morreu no Real Madrid, velho. Na boa. Não, mas esqueceram Ah. de falar pra ele deitar, porque ele ainda tá vivo. Não, depois ele voltou, ele fez bom trabalho até no Santos, no Palmeiras. Foi o Atlético mesmo que não caiu legal nele. Não, mas ele fez um primeiro semestre bem, cara. Foi lá, venceu o Mineiro, foi. Tipo, foi campeão mineiro, mas o time não tinha padrão de jogo Não, nenhum. exatamente, ó. Foi lá, pegou o Santos. O jogo fez uma primeira partida excelente contra o Santos. Mas no segundo jogo foi lá, o time parece que morreu, cara. Né, porque Esse o jogo Santos era foi porque uma o time porra. do Santos era muito Não, bom, cara. isso é verdade. O time do Santos era magnífico ano passado. Aquele jogo do Atlético contra o Santos no Mineirão foi um aborto, velho. Na boa. O Atlético saiu metendo três, Tardelli deitando, aquilo ali foi um aborto, sério mesmo. Porque o Atlético não tinha esquema de jogo nenhum, velho. Entendeu? Uma prova disso é que no Campeonato Mineiro o Atlético não ganhou nenhum clássico, nem do América. É verdade. Mas também O Atlético Mineiro. só jogou dois, né? Dois clássicos. É o que dá pra colocar time pequeno no Campeonato Ah, não, Mineiro. é três, são três clássicos. Foram três. Três contra o América e um contra o Cruzeiro ano passado. Isso. Empatou os três contra o América. É. Lixo. Lisken. Mas voltando ao Campeonato Carioca. Faltam 14 anos. É, voltando ao Campeonato Carioca. Bom, vamos voltar ao Campeonato Carioca. Brant, sua opinião. Eu acho que Boa Vista e Botafogo foi um resultado justo. O Boa Vista se impôs como o time da casa, o maior time da partida, e conseguiu segurar o resultado diante da retranqueira e pequena equipe do Botafogo. Tá, destaque para Resende 5, Macaé 2, no Estádio do Trabalhador, que eu não faço a mínima ideia de onde fica. No Rio. Certeza que é na cidade de Resende. E... Oh, obrigado. É. E destaque para o time do Flamengo, que empatou com o Madureira. O Ronaldinho não fez nada de novo. Como sempre, né? Ele que vai se mostrando um total zero à esquerda. Que isso, cara? Mas eu concordo. Tá fazendo nada, Ronaldinho. Quando ele sai, é que o time joga bem. Eu também concordo. Ah, tá. Só complete aí, Bert. Não, é só isso. E o Luxemburgo, o time do Luxemburgo, vai começando a dar suas caras. De não mostrar pra nenhum padrão de jogo sequer. E é isso. Wagner Moraes, você está aí? Wagner assistiu todos os jogos. Wagner Moraes está aí, não está vendo Vinícius Valverde. Acabou, de vidro. Obrigado. Wagner Moraes, eu sei que você está aí. Então, comente essa rodada do campeonato italiano não, carioca. Italiano? Bom, na rodada passada do campeonato italiano, porque esse final de semana não teve rodada. Brincadeira, gente. Eu sei, foi sem graça. Eu não tenho nada pra falar do Campeonato Carioca, porque eu não assisto o Campeonato Carioca. Eu acho um saco assistir o Campeonato Carioca. Sorte sua. Eu acho muito chato. Né? Aí você vê que o Flamengo... Aí você vê o Flamengo empatando 3x3, o clássico 0, sem gols. Aí você vê um pouco do nível do Campeonato Carioca. Ah, acho que... Legal o Campeonato Carioca é que ele dá muita chance aos pequenos, né, velho? Tipo, Volta Redonda, América, Fluminense. Botafogo, Olaria. Fluminense. Vasco. Olaria, é time, são mais ou menos no mesmo Vasco. Nível. Vasco. Até o Flamengo mesmo, que em pouco tempo começou a se destacar no cenário nacional e tá tendo a sua chance aí no Campeonato Carioca. Exatamente. Já ganhou a Taça Guanabara, né? Maior título da história do clube. É. Você vê que eu tô sabendo. Não, legal do Campeonato título... Carioca, né? Você até o... Teve aquele título da... Teve aquele título da CBF também. Ah, é. Taça lá dos corninhas. Ó, das bolinhas. Isso. Enfim. Vasco é o primeiro. No grupo A, Vasco é o primeiro. Boa Vista é o segundo. No grupo B, Olaria é o primeiro. Botafogo é o segundo. Mas a gente não fala. Esse Botafogo é uma vergonha, gente. A gente fala de equipes pequenas, né? Já no... Vamos pro Campeonato Mineiro. Vamos pro Campeonato Mineiro. Gente, melhor campeonato do país. A gente segue aí com a campanha. Segue aí com a campanha Louco Abreu no Democrata. Vamos lá. Rumo aos TTs mundiais. Só tá lembrando. Bom. Enfim. Tá bom. Vinheta do Campeonato Mineiro aí. Ninguém tem? Não, aliás, pra falar vinheta do Campeonato Mineiro, é só falar. Banco BMG. BMG patrocina todos. Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri. Mas que se você não sabe fazer, igual você tentou me imitar com a galinha. Cri, cri, cri, tentou cri, me imitar com a galinha. Cri, cri, na passada. Cri, cri, então, tá certo. Cri, cri. Não sabe fazer. Tá bom. Tá bom, apresenta logo. Faz o que você sabe fazer de menos. Obrigado. Então, Democrata entrou na zona de abaixamento. Novidade, finalmente, quem tava se escando desde o começo do campeonato, cara. Eles têm agora do próximo jogo Democrata contra o Atlético. Aqui no meu, não, infelizmente, é. Não vai rolar, né, Democrata? Posso fazer uma pergunta? Democrata já ganhou algum jogo nesse campeonato? Não. É ao lado do Ipatinga, as únicas equipes que não venceram no campeonato. Até o Funorte. Norte, até o Funorte ganhou na rodada passada contra o Tupi. Delira. Todos delira. Tupi. Oi? Ótimo. Enfim. Estamos na antepenúltima rodada. Democrata ainda joga. O que eu tô falando Democrata? Democrata é o maior lixo desse campeonato. Enfim, Cruzeiro é o primeiro com 29 pontos e 9. 20, nossa, 22 pontos e 9 jogos. América de Toflotone. Ah não, América de Tocantins é o segundo com 18 e 9 jogos. O Atlético é o terceiro com 17 pontos e 8 jogos. América de BH é o quarto com 16 pontos e 8 jogos. Na zona de rebaixamento tem todo poderoso Democrata de Governador Valadares com 4 pontos e 8 jogos. E o Ipatinga na lanterna com 4 pontos e 9 jogos. Só lembrando que Funorte, que tem 5 pontos, e Democrata ainda se enfrentam na última rodada. Jogo em Montes Claros. Se o Democrata vencer, a gente escapa do rebaixamento e vamos lá. Tô cabreiro Democrata. Jogou. O Campeonato Mineiro é chato, não assisti nenhum. Só sei que o Cruzeiro é líder e o Atlético vai pegar o Cruzeiro na semifinal. Mas desse jeito aí só tem como pegar na final, Zé. Por quê? Porque é primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Então, por isso mesmo, eu acho que vai dar Cruzeiro e Atlético na semifinal. Ah, tá. Você vai sonhando aí. Ah, você lembra que eu falei que o América do Flotone ia classificar junto com os grandes, né? Cruzeiro, Atlético, América, sim, sim. E América de Toflotone. Junto com os grandes, Atlético e América, né? É, exatamente. E a outra zebra aí, que é o Cruzeiro. Você tem isso guardado aí, né, Pedro? Tem. Enfim, foi no podcast, eu acho que... 23. Não, foi 22. 22, isso, exatamente. Enfim. Sim, eu anotei, pode deixar. Nessa oitava rodada, tivemos o jogo antecipado para o dia 16 de fevereiro. Que eu estive presente, o Democrata empatou em 1-1 com a Caldens. Na quarta-feira a gente teve Atlético 1, Beraba 1. Boa. Filho da puta. Funorte 1, Tupi 0. América de Tocantins 2, Guarani 1. Porra, Guarani de Divinópolis, se fuder, ganha um apoio de um jogo. As 20 rodadas que os caras não ganham, só porque eu comecei a torcer por eles. Você é o maior pé frio do mundo, cara. Falou você que foi em todos os jogos do Democrata em casa só, e o time não ganhou. Só os em casa, só os em casa. Então, foi o que eu falei, você é surdo, porra. Só os em casa. O Vila empatou com o empatinho, foi um resultado bom pro Democrata, mas era a melhor vitória do Vila, né? Por 2x2, o América de BH empatou. Perdeu para o Cruzeiro por 3x2, jogo... No estádio do Melão. Olha isso. E fica essa porra. Em Varginha. É o estádio do Melão. É o estádio do Melão. Desceu algum ET por lá? Nossa. Essa foi pior que a do ão, estádio do Melão. Sério mesmo? Tudo. Peraí. Já que dá pra consertar. Então. É o estádio do Melão. É o estádio do Melão. É o estádio do Melão. Pausa pra nós. Ficar agora uns minutos sem falar nada aí. Não tô brincando. O que a gente vai falar do campeonato mineiro? Tem nada pra falar dessa bosta desse campeonato, desse lixo. É, então pula. Vai falar. Vai, Faga. Eu quero falar que o Cruzeiro vai ser campeão desse campeonato. Eu quero falar que eu acho que o único time. É o único time grande. Quer falar que eu acho que vai dar Atlético e América de Toflotone na final. Você vê como você não manja nada. Vamos ver, ué. Você também apostou no Lyon pra ganhar do Real Madrid, amigo? Ué, mas eu postei no Tolima contra o Corinthians, acertei. Você é um... É, você vai viver dessa aposta, claro, né? Você nunca mais acertou, mas só fala que acertou. É claro, né? Claro. Isso é o cúmulo da filha da putagem. Calma aí que tá passando Big Brother. Nossa. Certeza que ele vai lá. Virar o... Pelo amor de Deus, como... o cara... O Fagner é daqueles que fala assim, nossa, dou o cu, mas só não dou beijo na boca. Pelo amor de Deus. Ui, demorou, isso foi engraçado, velho. Demorou. Isso foi massa. Mas que quem vai falar mais aí? Fala da Copa do Brasil que tem jogo essa semana. Ah, é, cara, é. Copa do Brasil. Tem Copa do Brasil e Libertadores ainda. Não, Libertadores não tem essa semana, tem? Tem. Tem quê? Acho que o Cruzeiro joga amanhã com o Guarani. É, o Guarani e Cruzeiro. Eu acho que tem outros jogos. Guarani e Cruzeiro, tem Paraná vai pela Copa do Brasil. Informação. Lugano é um dos cotados para ir para Roma substituir Maxis, que pode ir para o Milan. Sim. Não, esqueci de falar do Break News. Eu não quis Nossa. Falar. Nossa. Senhora. Nossa senhora. Que isso, cara? Que isso? Nossa senhora, esse cara no esporte interativo tocando teclado com bolinha. Quem? Como é que é o nome dele? Nossa, que bizarro. Não sei, eu tô gravando podcast, não tô ouvindo. Nossa, vai pra merda também. Mas aqui, falando antes da Copa do Brasil, vamos falar da Libertadores. Amanhã o Inter, amanhã dia 30, o Inter pega o Jorge Wilstermann às 21h50. E o Cruzeiro pega o Guarani do Paraguai, também às 21h50. Peraí, o jogo do Guarani e Cruzeiro é no Paraguai, não, né? É no, na Romênia. Porra, podia ser em BH, na Arena Jacaré, sei lá, caralho. Vamos falar do jogo mais importante do meio da semana? Os pelados de sábado aqui, os amigos do Bradesco, que é amigos do Itaú. É isso? Eu ia falar de Galo e Grêmio. Ah, é, tem isso também. Mas nós estamos falando da Libertadores, né? Não da Copa do Brasil. Vamos lá, vamos terminar a Libertadores, vamos lá. Libertadores não é muito... Vamos lá, dá empate no jogo do Cruzeiro e o Inter ganha. Acho que vai ser. Pode anotar aí, sou o cara, hein? 3x1 o Inter em cima do Jorge Wilstermann. E 1x0 Guarani. Não. 2x1 Guarani do Paraguai no Cruzeiro. Vamos lá. 6x0 pro Internacional. Nossa! E Cruzeiro e Guarani vai ser 1x1. Jorge Wilstermann 3, Internacional 1, Guarani 4, Cruzeiro 0. Que isso, velho? Ô, louco! Já que é pra apostar placar, vai ser 4x0 o Inter e o Cruzeiro empata em 1x1 com o Guarani. Eu fiz os meus apostas, se eu acertar eu vou cobrar. Vai ser a segunda vez e última na vida. Enfim, vamos para a Copa do Brasil. Enfim, lembrando... Beleza, temos aí o Atlético, né, que vai jogar na quinta-feira, às 7h30, contra o Grêmio Prudente, mas eu estou totalmente por fora, vamos aos outros times que jogam nesse meio de semana. Tem Paraná e Botafogo, quarta-feira, 19h30. Não, só time grande, o Paraná é o maior time desse confronto, mas não entra. Tá, tem Santa Cruz e São Paulo, quarta-feira, às 21h50, e tem ABC e Vasco, 21h50 também na quarta-feira. São os únicos que eu lembro. Então vamos lá, Santa Cruz e São Paulo, no Arruda, é? Dá 1x0. 2x1, Santa. ABC 1x1. E Vasco no Frasqueirão? É. 2x0 ABC. 1x0 Vasco. 1x1. Grêmio Prudente Atlético. 7x0 Atlético. Não, do jeito. 2x0 Atlético. Pô, você é realista, cara. Do jeito que tá jogando aí, você. Acho que vai ser 2x0 Atlético. O time tá jogando. Também acho que o Atlético mata o confronto. No é, eu acho que o time do Grêmio Prudente é vergonhoso, né? Paraná e Botafogo. Paraná e Botafogo. Nossa, pior que vai ser um pior jogo do ano. Paraná e Botafogo. Paraná um lixão no Campeonato Paranaense. Botafogo. Tem o Kerlon um pouquinho. Mas... Não, pô, o Paraná, tudo bem que o Paraná começou mal o primeiro turno, mas tá se recuperando. Tá bem agora. De 4 do Paranavaí, tá muito bem. É, mas tá melhor do que tá no começo. Paraná ganha, 2x0. Até ele chegou a estar na zona de rebaixamento. Acho que vai ser 0x0 esse jogo, cara. Esse vai ser 2x2. Paraná 2x0, gols de Kerlon e Kelvin. Kerlon não tá jogando, Kerlon acho que ainda não tá jogando. Acho que ele tá recuperando a forma física. Acho que ele chegou 18 quilos acima do peso. Ele chegou todos os quilos acima do peso. O pior que você sabe que o Kerlon não tem mais joelho nele. Corre lá de... insistente. Kerlon é uma bosta. O joelho do Kerlon é igual o Zé Lancar. O único que gosta do Kerlon é o Coelho. Nossa, aquela ali, você tá doido. Ele foi pra quebrar o dente. Foi simpático. Exatamente. Foi só pra fazer um carinho. Exatamente. Enfim, acabou as considerações finais aí. Alguém tem mais alguma coisa pra falar antes das despedidas? Não. Então, antes de terminar, queria apresentar aí a novidade, né, que a gente vai agora tá com domínio.com.br, mídia da bola. Aê! Aê! Todos comemora, né? Todos comemora. Todos vibra a torcida brasileira. Todos têm .com.br. Não, porque o Brandt tem .com. Ah, sim. Todos choram. Enfim, é só isso. Vou falar isso aí. Que a gente... O nosso novo domínio. Mas se você digitar lá midabola.blogspot.com, vai cair no midabola.com.br do mesmo jeito. Mas... ainda não está valendo. Quer dizer, hoje... Não, aê! Hoje, dia 29... Tá. Mas dia. Aquele abraço. A partir do dia 1º de abril. Mentira. É, ué. Não, é verdade. Aquele abraço. É verdade. Nossa, só falta pra caralho. A partir do dia 1º de abril, vamos ter o nosso novo domínio www.midabola.com.br. Todos comemoram. Aê, todo aquele agora abraço. Bate palma, né, pro Mito da Bola e pro esse administrador fenomenal. Vocês não estão ouvindo, mas é só eu. Não porque eu queria fazer um desabafo. Eu acho que a pessoa que tá fazendo esse Mídia da Bola andar é o Pedro Gatinho e ninguém dá o devido respeito a ele. É verdade, porque então, o Pedro Gatinho que tá fazendo esse site andar. É. Pedro Gatinho é um dos caras que tá fazendo o site andar e é injustiçado, porque nunca leva os créditos. Exatamente. Porque ele é um dos donos, ele é excluído desde de estar tentando tirar ele de qualquer jeito do Mídia da Bola. É. Provando que é um mau caráter. Com certeza, sou uma pessoa má. Você é mau. É. Realmente. É, você é igual o que o Tite falou pro fake dele no Twitter. Vagabundo. É, o Tite é. Perdeu 24 seguidores e disse que estava Tite. Nossa. Tudum. Então, nossa, vamos encerrar, por favor. Vai dar meia hora então, de errar. Então, Fagner Moraes. Pedro. Não, você primeiro, Fagner. Bom, um abraço aos amigos que participaram do Amigos da Velocidade. É, Amigos da Velocidade, entrem lá, www.com.br. www.com.br, né? Exatamente. Sim, / Amigos da Velocidade, / Pedro Luiz Penca, lá você vai ver coisas as minhas notícias. Sim. Enfim. É bom, até a próxima. Né? E é isso. Esqueceu do abraço. É só no final, quando todos despedem. Ah, tá. Pedro Luiz Penca. Tchau, galera. Nossa, que empolgação. Eu tô morrendo de calor. Então aqui. Agora agradecer a presença do Brandt. Não, peraí, não terminei. Não, mas agora já era. Não, tá, eu queria só mandar um abraço então pra galera aí que tá prestigiando, pra todo mundo que participou e até a próxima. Agradecer aí o Brandt pela participação e falar com ele. Pode deixar seu site aí, Brandt, pra galera acessar. Você que é torcedor do Galo e tem um site do Atlético. Então, deixar um abraço para todo mundo aí que acompanha o Mídia da Bola, que ouve o podcast de vocês aí. Foi bem bacana participar. Para quem quiser me seguir no Twitter lá, eu não falo porcaria nenhuma de interessante, mas é Brant com 2 As, B de bola, R de rato, 2 As, N de nariz e T de tatu. E acessem o meu site, que é o diariodogalo.com, onde tem umas entrevistas bacanas lá, uns textos. É bem bacana, acho que vocês vão gostar. Um abraço pra todo mundo e até uma próxima. Ele é o cara das fontes, né? Quando surge uma especulação, assim, ele não fica dando opinião dele. Já liga logo lá no presário do cara. É assim, o dia que especularam o Messi no Atlético... Influência, né, parceiro? É, aí, tá vendo? Ele é o cara. Influência, parceiro. Então, abraço, galera. Obrigado aí, mais uma vez, aí, a galera que participou hoje. E que dia que a gente vai gravar hein? Segunda-feira que vem, né? Sei lá. Só rapidinho antes de encerrar. É exatamente isso que eu ia falar. Quinta-feira tem podcast da Champions comentando os dois primeiros jogos das quartas de quinta-feira final. Na outra quinta-feira, né? Isso. Dia 7. Ah, tá. Assim. É isso. Dia 7. É. Dia 7, então, todos estará aqui pra gravar. Todos então, falam certo. Isso não foi bom. É. Todos falam certo da próxima vez. Todos nós estaremos aí pra gravar o podcast 20. Será o 26, né? Que a gente vai gravar o 25. Não, que a gente vai gravar o 26, tá certo. Enfim, abraço aí a todos e até a próxima. Valeu, galera. Abraço!